mais top das tops. Tome promoção. Massa corrida, tintas acrílicas e semibrilho, esmaltes sintéticos das melhores marcas. E ainda contamos com uma linha completa de tintas automotivas 100% originais. Venha conferir o que estamos anunciando. Trabalhamos com todos os cartões de crédito e ainda parcelamos a sua compra sem juros. Top, top material de construção. Rua Doutor Messias Costa, no bairro de Fátima, número 1109, Viana, Maranhão. Consultório Odontológico Dentista para Todos, a sua mais nova opção em tratamento odontológico na cidade de Viana. Realizamos todos os tratamentos dentários. Estamos com grandes oportunidades nas próteses dentárias, tratamento de canal, restaurações, extrações, aparelhos ortodônticos e muito mais. Venha conferir tudo aquilo que estamos anunciando. Estamos localizado na Rua 7 de Setembro, no centro de Viana. Ligue 98 992 20 05 26. Agende uma avaliação ou venha até a nossa clínica. Estamos aguardando por você. Consultório Odontológico Dentista para Todos. É da gente, é do povo, é dentista para todos. Para você que sofre de artrite, artrose, bico de papagaio, hérnia de disco, reumatismo e inflamação no tendão, o recado do coração, curcumine é a solução. Pode ser dor das pernas, coluna, pescoço, joelho, não há outro melhor. Para suas dores acabar, é só curcumine tomar. E se as dores causadas pelas chikungunya, zika vírus e dengue vier lhe perturbar, é só curcumine tomar, pois outro melhor não há. Curcumine, à venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais. Não esqueça, curcumine. Você já conhece os produtos do Lojão do 20? Uma loja completa para você comprar com qualidade e economia. No Lojão do 20 você encontra variedade em moda masculina, feminina, adulto, infantil, peças para academia, moda íntima, bolsas, cama, mesa e banho. Além do Lojão do 20, duas outras lojas para vestir a família inteira com o que há de melhor. Lojão Popular 1, Rua Dom Pedro II, em frente à Sala do Empreendedor. E Lojão Popular 2, na Barra do Sol, em frente às Lojas Americanas. Do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços. As tendências da atual estação esperam por você no Lojão Popular 1 e 2 e Lojão do 20. Rua Antônio Serafim, ao lado da antiga Farmácia do Trabalhador, Viana, Maranhão. Aceitamos Pix e cartão de crédito. Contato 98 982 524904. Estamos apresentando a Rocha 630. Comunicação Rani Trindade. Sucesso, meu parceiro Diego Arrevedo. É, eu acordo e posso adorçar. Deve ler e desapegar. Eu tô na vida que sempre sonhei. Era Souza! E é só estar chovendo comentário. Direct do pai tá ficando lotado. Agora eu tô filaine de você. Meu parceiro Souza! Só pra te dizer. Só pra te dizer. O que adianta, pai? Pai, pai. Seu coração tá. Um abraço a galera de Candeias que tá marcando a presença aí, um beijo. Isso é mentira só pra te dizer. 36, meu irmão. Deu presente ontem, viu? Ligue, peça sua música pelo telefone WhatsApp 98 9 89 22 5875. Aquela roupa que você deixou e a nossa música me lembra que foi embora e nem disse adeus. Lágrimas em uma foto, eu lembro dos nossos momentos. Meu coração dói em silêncio, é tanta saudade, tanta saudade. Será que é um pesadelo? A cena de um filme triste, onde a história termina sem aquele beijo quente. Quero que acabe essa angústia, pra que eu me veja em teus braços, como na cena onde a bela se apaixona pela fera. Isso é tudo que eu quero. E eu prometo te amar. Pra sempre, com toda a força da minha alma. E eu prometo te amar. Pra sempre, com toda a força da minha alma. Prometo te amar. Alanzinho, simplesmente romântico. Lágrimas em uma foto, eu lembro dos nossos momentos. Meu coração dói em silêncio, é tanta saudade, tanta saudade. Será que é um pesadelo? A cena de um filme triste, onde a história termina sem aquele beijo quente. Quero que acabe essa angústia, pra que eu me veja em teus braços, como na cena onde a bela se apaixona pela fera. Isso é tudo que eu quero. E eu prometo te amar. Pra sempre, com toda a força da minha alma. E eu prometo te amar. Pra sempre, com toda a força da minha alma. Eu prometo te amar. Ligue, peça sua música pelo telefone WhatsApp 98 9 89 22 5875. Aquela roupa que você deixou e a nossa música me lembra que foi embora e nem disse adeus. lágrimas em uma foto. Eu lembro dos nossos momentos. Meu coração dói em silêncio, é tanta saudade. Opa, já estou de volta aqui com a Rocha 630, hora certa pra você. São 14 horas e 37 minutos, 14h37, estou de volta e trouxe aqui um recadinho para você lá da Diagnostic Clinic Center, que está com a agenda aberta. Olha só, no dia 22, hoje tem pediatra, no dia 26 tem neurologista adulto infantil, tem também urologista e ecocardiograma. No dia 29 tem gastroendoscopia. E para você estar agendando a sua consulta, é só entrar em contato no 98861-6952 ou 3357-1231. Estamos localizados na rua Senador José Sarney, sem número, centro, em Matinha. No dia 12 de junho é uma data importante para os corações apaixonados. Para celebrar o Dia do Amor, mais conhecido como Dia dos Namorados, o Boticário Viana lança seu novo ciclo. Dia do Amor, o melhor lugar para estar é juntos. No Boticário Viana, você vai encontrar lançamentos, kits e opções de presentes para o Dia dos Namorados. O Boticário Viana, com muito carinho. Estamos localizados na Avenida Jorge Abrão do Alibe, ao lado da Barros Motopeças, na Barra do Sol. Televendas 98565-0839 ou 98598-8316. Lágrimas em uma foto. A Farmácia Menor Preço de Viana continua com grandes promoções para você em medicamentos e perfumaria. E com sorteio para devolver o seu dinheiro da sua compra em dobro. Aqui o seu dinheiro rende muito mais e cuidamos da sua saúde com a atenção que você merece. Farmácia Menor Preço de Viana, em frente ao CESP na Barra do Sol. Telezap 985355014. A equipe que veste amarelinho e vende barato de verdade espera por você. Em teus braços, como na cena onde a bela se apaixona pela fera. Isso é tudo que eu quero e eu prometo te amar. E olha só, você já deu uma passadinha no Lojão do 20? Temos grandes variedades em moda masculina, moda feminina, adulto e infantil. Tem confecções de bolsas, carteiras e moda íntima para ele e para ela. Maquiagem, brinquedos, cama, mesa e banho. Tudo com aquele precinho especial de R$20. Temos duas outras lojas para vestir a família inteira com qualidade e economia. Lojão Popular na Rua Dom Pedro II, na Barreirinha, próximo à Sala do Empreendedor. E tem também o Lojão Popular na Barra do Sol, em frente à loja Americanas. Visite-nos e confira muitas novidades e preços incríveis. Aceitamos cartões de crédito e Pix. Telefone para contato 982-52-4904. Essa mensagem no meu celular. Aquela roupa que você... São 14h40, 14h40, e seguimos aqui com muito mais sucessos pra você. Nós vamos curtir agora Kevin Johnny. Não faz isso, por favor. Mais em uma foto. Rádio Maracu AM 630. A rádio do coração. Coração. Você já me esqueceu. Diz na minha cara que não teve importância que a gente viveu. Por que cê tá agindo assim, falando assim de mim? Se a intenção era me atingir, acabou de conseguir. Como é que vai falar mal da boca que você tanto... Não faz isso, por favor. Não faz isso, por favor. Como é que vai falar mal da boca que você tanto beijou? Não faz isso, por favor. Não faz isso, por favor. Não faz isso, bebê. Tantos momentos felizes. Faz isso com o seu Kevin, não.

pegava fogo, tava congelando, tava congelando. Não venha cobrar o que você não deu. A cama que era de casal só tinha eu. Sempre inventava uma dor de cabeça boba pra gente não conversar sem roupa. Já estou de volta aqui com a Rocha 630, hora certa para você, são 14 horas e 58 minutos, 14h58, e nós seguimos aqui com a nossa programação para você. Eu tenho aqui um recadinho para você lá da Med Clínica, que está com a agenda aberta. Olha só, no dia 23 tem alergista e dermatologista, dia 26 tem neurologista. E para você agendar a sua consulta, é só entrar em contato no 988687826. Med Clínica, a sua clínica. Já que você não tava lá, não foi traição, seu beijei, seu botei outra em seu lugar. Só a DJ Informática prepara você para o mercado de trabalho. Corra para a direção certa. Faça já os cursos de Informática Básica Profissional. Matrícula, camisa, blusa, apostila, currículo vitae, certificado, pesquisa de internet, tudo grátis. DJ Informática é na rua Professor Egídio Rocha, rua Professor Egídio Rocha, número 375, em frente à Primeira Igreja Batista. Telefone para contato 98939-6969. No seu plano eu tava sempre em segundo plano. O que pegava fogo tava congelando. São 14 horas e 59 minutos, 14h59, o nosso Arrocha de hoje chegou ao final. Aqui agradeço você pela sua audiência, muito obrigada de coração. Antes aqui de ir embora, mando uma nota especial para a Nilde, acompanhando a gente lá em Penalva. Muito obrigada aí pela sua audiência. E para encerrar aqui a nossa programação de hoje, encerramos ao som de Natson Ferinha, Erro Gostoso. Uma ótima tarde para você, fique com Deus. Estaremos de volta amanhã a partir das 14 horas. Não vou... E participe 98922-5875. Arrocha 630. Tá de suferinha, mais um do repertório que machuca. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suada. E eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim. Cê gosta da conquista. Agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um choro no rosto. Cê vem aqui me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não pouco pra esse erro gostoso. Eu fico nessa casa com um sorriso e um choro no rosto. Cê vem aqui me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco pra esse erro gostoso. E essa é a cereja pra paredão 3.0. Pesado demais. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suada. E eu

Rádio Maracua M630. Ligando o Maranhão. Formando a maior cadeia de ouvintes do estado. Essa é a sua frequência. Rádio Maracua M630. Bombonzinho! Porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso. Sua boca é o mel, deixa eu filando usar de novo. Na cama cê tem talento, cê manda do movimento. Entre tudo só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manda dos movimentos. Vamos lá! Ah, esse corpo morena aí derrete na boca igual bombonzinho. Pra frente tem uma porrada, gente, que cê pega além de mim. Esse corpo moreno aí derrete na boca igual um bombonzinho. Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim. As que presta, a gente nem se envolve. As que não vale nada, nós a paixão resolve. Os que presta, a gente nem se envolve. E os que não vale nada, nós a paixão resolve. Ana Castelo! Cê tem talento, cê manja dos movimentos. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Vamos assim, ó. Ah, esse corpo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho. Pena que cê é pra frente, tem uma porrada, gente, que cê pega além de mim. Esse corpo moreno. As que presta, a gente nem se envolve. As que não valem nada, nós a paixão só. Os que presta, a gente nem se envolve. E os que não valem nada, nós a paixão só. Vem, vem, vem, vem, Goiânia, vem. As que não valem nada, nós a paixão só. Continue na sintonia. Já já tem mais músicas na nossa rádio. Maracua M. Mais. No Eletro Mateus você tem sempre mais. Mais variedades. Mais. Mais descontos. Mais ofertas. Mais. É mais alegria no seu atendimento. Menos? Só no preço. Mais. Eletro Mateus, tudo para fazer você mais feliz. Mais. A DJ Informática sempre oferece o melhor para os seus clientes de Viana em região. Assistência técnica em revenda autorizada Positivo. Manutenção e venda de todas as marcas de notebooks, netbooks, tablets, peças e acessórios. Materiais de segurança eletrônica, serviços gráficos e brindes. Vendas à vista, no crediário próprio, cheques ou nos cartões de créditos. Cursos de informática, 2 horas por dia, de segunda a sexta. DJ Informática, Rua Professor Egídio Rocha, número 375, bairro Barreirinha, Viana, Maranhão. Telefone 98-3351-1362. Ligue. Peça sua música pelo telefone WhatsApp 98-9-8922-5875. 1, 2, 3, 4. Quem perdeu, que chora. Quem achar que use eu. Porque hoje eu vou sair sem radar e vou beber como se o mundo fosse acabar. Eu vou pro pior bar, pedir a pior bebida em homenagem à pior pessoa que pisou na minha vida. Hoje é dia de viver na paz, nem cigarro vagabundo, de beijar qualquer boca, nem que eu for assim. Deixa eu, esse ideal é meu. perdeu, que chore. E quem achar que use. Porque hoje eu vou sair sem nadar. Eu vou beber como se o mundo fosse acabar. Eu lucro que eu vá pedir a minha bebida em homenagem à minha pessoa que pisou. De cigarro vagabundo, de beijar qualquer boca, liga foda-se pro mundo. Deixa eu, esse meu amor. Só você, vai lá. Hoje é dia de a falsa de cigarro vagabundo. Esse meu amor. Esse meu amor. Matheus e Cauã, Guilherme Benuto. Eu vou em Goiânia. A mulher. Na Maracua M, a música não para. Maracua M, a rádio do coração. O som que você gosta de ouvir na melhor rádio.